eu te digo linda, se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. E eu te digo linda, se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Me fala você com tanto pra comprar, nada amenizará. Quando conta nos dedos quanto vale um gole da xícara. Então bebe do medo, lembra a sorte, te faz feliz. Eita, crise dos 20 e poucos anos, porque tão frigida. Eu fui filho da noite, ó só. Subi sem me vender, eu virei pai da norte, ó tó. Sem me submeter, nem tinha esse aporte, ó dó. Mas tenta me entender, tanta vida eu aposto. No final, compromisso é negócio. É lindo te ver rindo, vindo, brindo, fluindo, vingo, singo nisso. Tudo que importa nesse ciclo, dividindo das vontades, das verdades ou mentiras te despindo. Pelo espaço a gente fez o novo mundo resistindo. E é até na troca de olhares, troca de nomes e lares, datas e vários motivos particulares. Baby, eu brinco, mas não esqueço quem fechou mesmo com os males. Quer dividir um endereço, essa viagem pra Paris. Se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. E eu te digo linda, se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Era só um instante frustrante. Solos de John Frusciante. Vou embora tão distante. Mas se eu volto, eu quero de volta o calor. Yeah, yeah. Dessa droga eu vou tá usante. Fazer você parecer um hidrante constantemente. A pergunta é, defeito ou qualidade, ser de Ares? Mas é isso aí, Pedro Coelho, um dos melhores exemplares. Eu quero te levar pros ares, construir lares, visitando monumento e bares, tirando um laser, mandando foto no grupo dos familiares, bêbados em Paris e comprando Valentines. Eu vou falar tudo certinho, seu vidinho não vai ter jeito, vai ter que chamar de professor Quali Pasquale. E eu te digo linda, se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. E eu te digo linda, se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Se você quer viver, meu bem, então vem comigo. Tá ligado que hoje eu tô no toque do giro. Se eu tô com você, tudo fica mais lindo. Se eu tô sem você, nada tem sentido. Vou te levar pra ver o mar e ver o sol. A sua luz contagiante é tipo um farol. Se apegou no maloqueiro, caiu no anzol. Segui amor, também senti o peso do meu flow. Nessa vida que vivemos, muitos vão falar. Sempre vai ter um pra criticar ou invejar. Não adianta você querer, porque não vai melhorar. Mas devemos ficar juntos pra tudo fortificar. Nessa vida que vivemos, muitos vão falar. Sempre vai ter um pra criticar ou invejar. Não adianta você querer, porque não vai melhorar. Mas devemos ficar juntos pra tudo fortificar. Se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. E eu te digo linda, se você quer viver, vamos se encontrar outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez.